Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, como não, né? No clima da misericórdia divina, alegria, porque estamos indo na sexta-feira do carnaval, mas o que eu peço de todo o coração, Jesus misericordioso, não descuide, que regue essa moçada de juízo, que Deus regue o Brasil de uma calmaria sem violência. Hoje já é sexta-feira de carnaval, você sabe, é sábado, domingo, segunda, terça, depois é quarta-feira de cinzas. E que Deus regue de segurança, que Deus abençoe os foliões. Jesus misericordioso, que ninguém perca a vida, mas também que não percam o juízo e não percam a dignidade. Jesus misericordioso, abençoe e proteja aqueles que vão sair de viagem. Sempre me preocupo. Essas estradas, a imprudência. Gente, bebida e direção não combina. Escute essa partilha. Eu sou uma filha de Deus, Padre Reginaldo, a sua bênção. Deus abençoe. Eu quero deixar um testemunho. Pois não. Que eu tive uma infecção nas vistas, muito séria, e os médicos falaram que não tinha jeito, não tinha como, que só com transplante resolveria o meu problema. Mas pedi a Jesus misericordioso, a Nossa Senhora, que curasse as minhas vistas. Pedi com tanta fé, que graças a Deus as minhas vistas estão restauradas. Com certeza. Ainda estou em tratamento, mas descartada a necessidade de transplante. Padre Reginaldo, Jesus misericordioso me curou. Eu acredito. Eu agradeço a Jesus Amém. Misericordioso, a Nossa Senhora da Conceição tá e ao Senhor Padre Reginaldo. Muito obrigada por ser essa bênção em nossas vidas. Essa graça eu pedi todas as horas do dia, mas especialmente no programa Hora da Misericórdia. Isso. Muito obrigada. A sua bênção. Deus abençoe. Isso mesmo, filho, todas as horas do dia, mas principalmente na hora da misericórdia. E olha, gente, ela disse, eu recebi essa graça. Eu quero lembrar que nós, esse ano de 2013, tudo é muito cedo. Tudo muito cedo, você percebeu como o carnaval está cedo? Mas eu não posso deixar de lembrar que mês de fevereiro é consagrado a quem? Nossa Senhora de Lourdes, a padroeira dos enfermos. Então, olha, olha que maravilha, hoje, hora da misericórdia, clamando pelo carnaval, mas pedindo Nossa Senhora de Lourdes, interceda pelos doentes e pelos viandantes, pelos que vão sair na estrada. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus já chegou. Olha lá, povo de Deus, o sacristão está no clima de carnaval. Nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu. E quando você vai ligar dando o seu testemunho? 0 operadora 41 8401 0909 dígito 2. Eu desafio você. Testemunha a hora da misericórdia. 0 operadora 41 8401 0909 dígito 2. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Qual o capítulo, padre? Marcos 6, 14 e 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. O rei Herodes ouviu falar de Jesus pois a sua fama chegara a toda parte, dizia-se: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso ele tem o poder de fazer milagres. Outros diziam: é Elias. Outros diziam ainda: é um profeta como os antigos profetas. Mas Herodes, ao ouvir falar de tudo isso, dizia: João, a quem mandei cortar a cabeça, ressuscitou de fato. Herodes mandara prender João por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe, que ele tinha tomado por esposa. João dizia a Herodes: não podes ter contigo a mulher do teu irmão. Herodíades odiava João Batista e queria dar-lhe a morte, mas não podia, porque Herodes respeitava João, sabendo que era justo e santo, e por isso o protegia. Quando Herodes ouvia João, ficava perturbado, mas escutava-o com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero que você reflita. Herodes era rei. Tinha riqueza, poder, tinha sabedoria. Ele tinha os sábios a seu dispor. Era um homem que, pelo texto de hoje, dá para perceber que buscava, ele tinha algo que ele buscava, tanto que ele ouvia João. Seu coração ficava perturbado, mas ele ouvia. E ele reconhecia em João um homem justo, um homem honesto. Me chama a atenção que dentro de Herodes tinha duas forças muito fortes. Uma era de buscar a verdade e as coisas de Deus. E uma outra, que era uma paixão desordenada. Essa paixão que o fez matar. Aqui não é olhar para Herodes, mas é olhar para todos nós e cada um olhar para si mesmo. Não só Herodes tinha essas duas forças, todos nós a temos. Dentro de cada um de nós existe um desejo de Deus, de luz, um desejo de transformação, mas todos nós também temos algo que nos puxa para baixo. E olha, eu nunca vi o diabo puxar para cima. O diabo só nos puxa para que é mundano, imundo. Por isso eu queria que você, nessa hora da misericórdia, pedisse essa luz redentora. Que esse peito aberto de Jesus possa jorrar raios que curam, purificam, incendeiam. Jesus, dai-nos esses raios, dai-nos a luz redentora. Ajude-me, Senhor, a vencer o mal que está em mim. Eu espero em vós, Jesus, nessa hora da misericórdia. E eu peço, Jesus, me ajude a não ceder, a não sucumbir como Herodes aos desejos do mal. Que vença em mim o bem. Não permita, Senhor, que o inimigo tenha força sobre mim. Jesus misericordioso, eu espero em vós. E hoje, de modo muito particular, eu peço nessa sexta-feira de carnaval, peço que nada de mal aconteça. E cada um peça pela sua família. Nós estamos indo para a bênção. E eu peço que você levante teu braço e diga: Senhor, proteja Deus Santo. Proteja Deus Forte. Abençoe aqueles que mais precisam. Pense nas pessoas que você quer. Jesus, eu te entrego. Que saiam, mas voltem para casa.